Valente, o Amor em Jogo é financiado em um dia. MeebleBR anuncia Empires Age of Discovery, Francis Drake e muitas outras novidades. E começou o Kickstarter de Horizon Zero Dawn The Board Game. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Notícias, o JBG News. Eu sou o Zabuzeta e nessa quinzena aqui vamos abordar as notícias relativas ao período de 30 de agosto a 17 de setembro. Esse podcast está sendo um pouquinho diferente da data de publicação, em virtude de força maior, não vou entrar aqui no caso, mas eu lembro vocês a todos, esse podcast só é possível graças a apoiadores incríveis, como o caso do Marlon Cruz Braga, aqui de Curitiba. Um beijo para você, Marlon. Pessoas incríveis como o Marlon ajudam o Jogatina BG mês a mês, apoiando a gente na campanha do PicPay. A partir de R$1 por mês, você ajuda o Jogatina a produzir mais e melhor de podcast, de vídeos e muitas outras novidades também. A questão das notícias que a gente publica lá no Telegram, no Twitter, aqui também no Ludopedia, né? Então, vamos lá conhecer a nossa campanha no picpay.me/jogatinabg. Conheça também a nossa loja parceira, a Bravo Jogos. bravojogos.com.br. Compra lá seu novo jogo de tabuleiro, o seu sleeve, o seu insert e muitas outras novidades lá em bravojogos.com.br. Compra lá o seu jogo em pré-venda, parcela no cartão, compra à vista com desconto. Então, bravojogos.com.br. Antes da gente começar o podcast, eu sempre passo algumas novidades em relação ao Jogatina BG. Tivemos recentemente um podcast número 63 lá no JBG Podcast. A gente falou sobre jogatinas. Teve Gloomhaven, teve Honey Wars, teve Grand Austria Hotel, Mombasa e Power Grid. Então, convido a todos a conhecer nosso podcast de jogatinas lá no JBG Podcast. Vai estar linkado na descrição. Também, no começo desse mês de setembro, a gente fez o setup relativo ao mês de agosto, né? Setup, pra quem não sabe, é uma live que eu faço fazendo a prestação de conta da nossa campanha no PicPay. Lá você sabe o que a gente gastou. Também a gente faz sorteio pros padrinhos a partir de R$15, né? Que ajuda o Jogatina BG com esse valor. Eles participam todo mês com um sorteio de jogo, né? Inclusive, esse mês de setembro, o jogo vai ser o Imperial Settlers, que a gente até fez um conteúdo aqui. Então, vou deixar o link aí do setup, né? Também no começo desse mês eu fiz um vídeo resumo das principais notícias do mês de agosto. Então entre lá em youtube.com/jogatinabg e confira o nosso vídeo de resumo de notícias de agosto, certo? Agora sim, vamos lá para as notícias. Começando as notícias, né? Separados destaques e notícias do período de 30 de agosto a 17 de setembro. A gente começa com o mercado nacional, onde teve lançamento de vários jogos, conforme a página de lançamentos do Ludopedia, né? Teve pela Devir vários jogos, 3 novos jogos da série Exit, né? Exit ou Exit. Siga seu coração, fala do jeito que quiser, inclusive você, Jean. Beijo. Também sai, no caso dos jogos, Exit foi a Ilha Esquecida, o Castelo Abandonado e a Estação Polar. E também pela Devir saiu o Ganges, né? Conhecido lá fora como Rise of Ganges. Pela Galápagos saiu Dragon Castle e Breaking Bad, o deck building pela Galápagos Jogos. Pela Mamute saiu o Card Game Tá Na Mesa, lá do Edu, né, que teve financiamento coletivo recentemente, a gente até falou por aqui. E pela Conclave, Capitão Sonar e o Etnos. E fora os outros lançamentos que vão ter por conta do Diversão Offline, que ocorre lá no final dessa semana. Lá no Rio de Janeiro vai ter o Diversão Offline, beleza? Continuando aqui com as notícias do mercado nacional, a MeebleBR, ela fez uma live lá no seu Facebook, onde ela divulgou novidades e atualizações pro final desse ano e início do ano que vem. O destaque ficou para a venda de quantidades limitadas dos jogos Francis Drake e Empire Age of Discovery, né? Mas vamos falar aqui as outras coisas que tiveram. Durante o Diversion Offline no Rio de Janeiro, né? Final da semana que vem, vai ter venda já do Terraform Mars Prelude, né? Que já vai estar venda disponível lá. Ainda para esse ano vai ter reprint do Clans of Caledonia, que foi, eles trouxeram na Kickstarter, então ou esse ano ou final do ano que vem, beleza? Foi anunciado as cópias limitadas ali do Age of Discovery e do Francis Drake. Até o Diego da MeebleBR respondeu lá o tópico que eu fiz do boletim. Ele disse assim que o Age of Discovery, ele vai ter um preço um pouco elevado, né? Porque é um jogo que não tem tiragem e parece que não vai ter mais reimpressão. Então eles estão aproveitando essa oportunidade pra trazer o jogo aqui. O jogo vai ser em inglês, mas o manual vai ser em português. E fora, eles vão colocar uma luva na caixa, né? É como se fosse uma nova camada de caixa. Como ele disse, né? Que não tem como abrir o jogo, né? Porque o jogo vai vir direto já lacrado. Então você não tem como traduzir essas partes internas, né? Ele até disse que o valor, né, lá fora é de $140. Essa versão vai ter moedas metal, né? Então, pelo menos acho que na loja oficial da MeebleBR tava R$700. Então, mais novidades em breve. O mesmo vale pro Francis Drake, né? Ele é um jogo que independe de idioma, mas ele vai ter a tradução do manual, né? Ele vai vir com uma luva também da caixa. E a Eagle, né, falou que não vai ter mais reimpressões desse jogo, por enquanto, né? Foi informado. O valor lá fora fora é de 80 a 85 dólares, então faça a conversão aqui pra cá. Pode vir um pouquinho caro aí, mas se você tiver afim do jogo, baseado no valor de 700 reais, né, que eles anunciaram o Age of Discovery, o 80 dólares aqui pode converter a 400, 450 reais. Então fica na expectativa do valor que eles vão anunciar de fato, né. Também pra esse ano ficou o lançamento do Architects do Reino Ocidental, né, da mesma linha do Invasores do Mar do Norte, e o Triora, Cidade das Bruxas, né, que é o jogo do Michel Alves. Então pra esse ano ficou isso aí. Pra ano que vem vai ter reprint do Orleans e do Invasores do Mar do Norte, e possivelmente pode ter expansões para esses jogos, né? Vai depender muito do comportamento do mercado. Para ano que vem também ficou o Tiny Epic Zombies e também o Champions of Midgard. Mais informações sobre essa postagem, vou deixar o link aí do boletim para vocês conhecerem mais. Continuando aqui, a editora Thundergriff Games, em parceria com a Mandala Jogos, anunciaram Rolling Ranch. Ele é um jogo criado pelo brasileiro, né, George Allan, aqui de Curitiba, e ele é um jogo de Roll and Write, né, aquele jogo que você rola um dadinho e você escreve conforme o resultado. Ele atende de 2 a 20 jogadores. Mais novidades em breve. A Sphinx Spielverlag publicará o card game Carta Nostra, da dupla brasileira Leandro Maciel e Pedro de la Reina. Ele vai ser um card game sobre máfia. E tem uma ilustração bem legal. Ele atende de 2 a 8 jogadores. Mais novidades, links aí no post. Pelo Instagram da editora Galápagos, ela confirmou as expansões para os jogos Blood Rage, Star Wars Legion e para Rising Sun. Ainda não se sabe quando vai ser isso, mas foi só divulgada essa informação. E a Paper Games anunciará essa semana, né, 3 jogos em 3 canais diferentes. Ela vai fazer isso no Cigo Coelho, no Covil dos Jogos e no Mipomenix. Hoje, na segunda-feira que eu tô gravando, à noite, né, eles vão fazer o anúncio lá com o Davi. Amanhã, na terça-feira, vai ser com o Covil. E na quarta-feira vai ser com o Jack lá no Mipomenix. Ainda não tem informações sobre os jogos, mas a gente vai cobrir em breve aí no boletim. E para encerrar essa parte do cenário nacional, vamos falar a respeito da campanha de financiamento coletivo do jogo Valente, o Amor em Jogo, pela Geeks and Orcs. Esse jogo é um jogo em parceria com o ilustrador e quadrinista Vitor Cafage, né? Eles começaram a campanha e foi financiado em um dia. Ele vai ser um jogo de storytelling, né, de construção de narrativas, baseado no cãozinho, né, o Valente. E ele é justamente nessa questão amorosa, né, dele apaixonado por uma menina, depois conhece outra menina, e assim tem todo um lance onde você tem que construir a narrativa. É bem legal a campanha deles. Eles pediram R$6.500, atualmente tá em 30 mil arrecadados, mais de 470% do total que eles pediram, e faltam 30 dias para o final da campanha. Entre lá na Catarse, né, onde tá a página e a campanha do jogo, onde você pode conhecer mais sobre essa campanha, conhecer mais sobre o Valente e a Geeks and Orcs. Links na postagem. E atualização a respeito das campanhas que a gente falou recentemente também aqui no podcast, o Yuzen, né, ele fechou a campanha e não conseguiu ser financiado. Ele conseguiu só 21% da campanha. Então, a campanha não foi bem sucedida, infelizmente. O Grace, faltam uma semana aí pra encerrar a campanha. Tá em 301% arrecadados. Então, já tá bem maneiro aí, com várias coisas legais. Então, entre lá na campanha do Catarse. O RPG Quest foi financiado com 270%, né? O RPG Quest Dungeons, do Del Debio. E o Cidade Dorme Masquerade, faltam 8 dias ainda pra encerrar a campanha. Só arrecadaram 16%. Então, fiquem atentos aí para ver se vai, o jogo vai financiar. A gente divulga em breve na próxima edição, beleza? Então vamos lá para as notícias internacionais. As notícias internacionais, a gente começa sempre com a Fantasy Flight, onde ela anunciou vários game match, né, os play match de luxo para vários jogos que eles anunciaram, né, recentemente aí na Gen Con, inclusive pro Mother of Dragons, do jogo de tabuleiro do Game of Thrones, né. Todos esses game matches de luxo que eu vou divulgar aqui vão custar 40 dólares, já estão já em pré-venda pela Fantasy Flight. Também foi anunciado um game match de luxo pro Fallout e pro Arkham Horror, a terceira edição, né. Esse game match, ele é naquele esquema de mousepad, pra você não sabe, né, mas eu aprendi com a Jéssica isso, que é um neoprene, né, que é aquele material, assim, que fica bem da hora, assim, você coloca na mesa e fica bem show. Eu quero um para Twilight Imperium, mas a grana tá curta. Ainda com a Fantasy Flight, ela anunciou uma expansão de atualização para o LCG de Arkham Horror, né. Essa expansão de atualização vai se chamar Return to Dunwich Legacy, né. Então, pra quem gosta aí da, e eu gosto principalmente desse, pra mim o melhor LCG de todos, mais novidades aí eu vou deixar o link no post. Saindo da Fantasy Flight, a gente vai pros jogos indicados para a premiação do 2018 International Gamers Awards, né? Eles têm duas categorias, uma para multijogadores e outra para dois jogadores. Na multijogadores, os jogos indicados são Agra, Altiplano, Azul, Clans of Caledonia, The Crypto, Projeto Gaia, Gentes, Heaven and Nail, Nusfjord, Pulsar 2849, Ganges, Santa Maria e Transatlantic. Na categoria de dois jogadores, foram indicados os jogos aqui: 13 Dias, A Crise dos Mísseis Cubanos, Claim, Código Secreto Dueto, Colonial Twilight The French-Algerian War, 1954-62, Fog of Love, The Fox and the Forest e Shadows of Kyoto, né? Então, em breve deve sair o resultado dessa premiação, mas interessante pra ver vários jogos aí dos indicados. Já tem vários aqui no Brasil, né? A gente pode falar ali o Altiplano, o Azul, Clans of Caledonia, o Gaia, né? O Nusfjord tá anunciado, o Pulsar 2849, né? Então, e o Ganges também, que foi até anunciado recentemente, então bem da hora. Outra premiação que saiu o resultado dessa vez foi o Deutsches Spiel Preis, tomara que eu tenha falado certo, 2018, onde o jogo Azul levou, né? Essa premiação, ela ocorre normalmente, ela é voltada para o público alemão, né? Obviamente pelo nome ali, onde teve outros jogos participando, mas quem levou, e a ordem que ficou nessa premiação dos 10 jogos, ficou Azul em primeiro lugar, Projeto Gaia em segundo, Ganges em terceiro, Clans of Caledonia em quarto, Heaven and Nail em quinto, Pandemic Legacy Season 2 em sexto, Klong em sétimo, Die Quacksalber von Kenlingburg em oitavo, The Mind em nono e Altiplano em décimo lugar. Então, ficou bem da hora aí a premiação. O Azul levou mais um prêmio. Continuando aqui, um novo jogo da Stone Meyer, que eles haviam até feito um teaser, né, recentemente, até no Instagram do novo jogo deles, que vai ser o Between Two Castles of Mad King Ludwig. Ele vai ser o crossover entre Between Two Cities e Castles of Mad King Ludwig. O que se sabe desse jogo, ele vai ser um crossover, né, obviamente, e é bem legal que a gente não tem jogos, assim, de crossover, né, a gente tem alguns Munchkins, Munchkin Warhammer, né, mas ainda assim não é um jogo que consiste de unir as duas mecânicas, né, e update, já consta que vai vir pela Ludofy aqui no Brasil, então novidades em breve, link na postagem. A Renegade Game Studio, ela anunciou uma parceria com a Sony Pictures, e vai trazer um card game baseado em Ghostbusters. Ele vai ser um jogo para 2 a 5 jogadores, com mecânica de draft e set collection, e um tempo de partida em 30 minutos, links na postagem. A Days of Wonder publicou mais informações a respeito do The River, né, um jogo que teve destaque durante a Gen Con e que vai ser lançado ali, vai ter também destaque durante a Spiel Essen, né, então ele vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores, com tempo de partida de 30 a 45 minutos, links na passagem. Mal saiu o jogo Coimbra pela Eggerspiel e já foi anunciado uma mini expansão pro jogo, né, ela vai se chamar Royal Treatment por $15 e ele tá vindo justamente para comemorar o lançamento da loja online da editora, links na passagem. Ainda com a Eggerspiel, ela publicou mais novidades sobre o retorno do jogo Camel Up. Chegou aqui no Brasil por uma editora que eu não sei se é Redbox ou não lembro exatamente, mas... E essa nova edição, ela vai contar com uma nova arte da caixa, das cartas, além de novos camelinhos, né, que vai ter uns efeitos especiais e um dispensador de dado piramidal reformulado. Links na postagem também, pra você conhecer mais. A Z-Man, ela anunciou o relançamento da nona expansão para a Carcassonne. Ela se chama Hills and Ship, né, e já tá pré-venda pra editora e vai vir no final do ano. Então, links na postagem. Ainda com a editora Z-Man, ela anunciou mais um jogo da série Pandemic, dessa vez com o título Fall of Rome. E ela é justamente sobre a queda, né, no Império Romano ali, pela dominação dos Visigodos. Mais informações, links na postagem. A Z-Man também, ela publicou mais informações a respeito da expansão de Norwegian, os noruegueses, né, para o jogo Um Banquete a Odin. Ela vai custar $40, né, e além disso vai adicionar vários elementos, novos tesouros, cota de malha, cavalos, porquinhos e outras coisas, e também casas diferentes, ilhas diferentes. Então, mais informações, links na postagem. A Games Workshop, ela anunciou uma vertente de corrida para Warhammer 40k. Ela vai se chamar Speed Freaks, e ela lembra muito a premissa do Gaslands, né? Aquele jogo que você usava os carrinhos do Hot Wheels, né? E você pode conferir o trailer que eu vou deixar na postagem. Aproveitando o início da NFL, né? A editora R&R Games anunciou via Twitter a versão Dice Game do jogo First and Goal. Esse jogo vai se chamar First and Roll. Então, links na postagem para saber mais sobre o jogo de futebol americano com dadinhos. Show, né? Vamos aqui para vários anúncios e novidades da Pegasus Spiel. Ela anunciou para esse ano ainda um family game chamado Showtime. Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores sobre cinema, sobre você conseguir as melhores posições e outras coisas legais. Então, links na postagem. Outro jogo anunciado por ela foi o Crown of Emara. Ele vai ser um Eurogame econômico de 1 a 4 jogadores com alocação de trabalhadores e está previsto para lançamento na Spiel Essen de 2018. Então, aí já está em breve em outubro e vai chegar mais novidades da Pegasus Spiel. Outro jogo anunciado por ela foi o Castle Rampage. Ele é um novo jogo do designer designer Matthias Kramer. Ele vai ser um jogo para dois jogadores previsto para Essen Spiel, ou Spiel Essen. Siga o seu coração. Ainda com a Peg Spiel, vai trazer para Essen Spiel o jogo Adventure Island. Ele vai ser um jogo cooperativo de aventura e exploração para 2 a 4 jogadores. Também link na postagem. A editora TMG anunciou para Spiel Essen, né? Mais uma aí para Spiel Essen da vida. O jogo Ghost of Moor, da dupla Michael Kisling e Wolfgang Kramer. Ele vai ser um jogo de 2 a 5 jogadores que conta com a mecânica de rolagem de dados e coleção de componentes. Dois anúncios aqui pela editora Lifestyle Board Games. Um deles foi o Card Game Loser, da dupla de designers Bruno Catala e Vicente Dutra, que na verdade dessa vez não é ele que vai fazer a arte, vai ser uma arte de outra ilustradora, né? E trata-se de um party game de 2 a 4 jogadores sobre não ter vitoriosos. Bem legal a premissa, né? Outro jogo anunciado pela editora foi o Find Nice. Ele é um jogo infantil, de exploração e mitologia, com mecânicas Set Collection, que atende de 2 a 4 jogadores. Links na passagem. A editora Maple Games anunciou pro ano que vem o jogo Dragon Boats of Four Seas. Ele é um jogo do designer Michael Scatch, conhecido pelo Hansa, China e Zoloreto, né? Ele vai atender de 2 a 4 jogadores numa temática de mitologias da antiguidade da China, e conta com diversas mecânicas, sendo as principais controle de área, leilão, coleção de componentes. Links na postagem. Dois anúncios aqui pela DLP Games. Ela anunciou o jogo chamado Valparaíso, dos mesmos criadores do famoso Rococó. Ele vai ser um jogo de 2 a 5 jogadores, de comércio e gestão de recursos no porto de Valparaíso, no Chile, na época de 1811. Sem informações sobre o lançamento do jogo em si, né? Então, novidades em breve. Outro anúncio pela editora DLP foi o Manitoba. Ele vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores, que serão membros de uma tribo nativa na província de Manitoba, no Canadá, que irão competir para se tornar o chefe da tribo. E o título está previsto para outubro desse ano. Mais informações, links na postagem. A editora DWS anunciou para 2018 o jogo East Indiaman. Ele vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores sobre rotas comerciais no Oceano Índico, no século 17. Ele conta com mecânicas de alocação de trabalhadores, comércio, controle de área, coleção de componentes e alocação de pontos de ação. Informações, links na postagem. Vários anúncios aqui por parte da White Goblin Games. Vários deles aqui serão para a Essen, né? No caso, a expansão aqui, Golden Rush, para o jogo Montana. Essa expansão vai adicionar novas regiões, que vai proporcionar para o jogo novas possibilidades de pontuação. Outro para Spiel Essen, ficou a primeira expansão para o jogo Bali. Ela vai se chamar Temple of Shiva. Links na postagem também. O jogo Clan, que foi lançado pela White Goblin Games, do Scott Alms, né, conhecido aí pelo Tiny Epic, ele vai lançar um jogo spin-off da série chamado Clan Kingdoms. Ele vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores, de controle de área e tile placement. Ainda com a editora White Goblin Games, ela anunciou também para esse ano o jogo Peppers of the Caribbean. Ele vai ser um card game de piratas com mecânicas de Set Collection, que atende de 2 a 4 jogadores. Links na postagem. A editora Wizards of the Coast anunciou o jogo D&D Dungeons Mayhem. Ele vai ser um jogo de cartas, onde os aventureiros terão que lutar entre si para ficar com o tesouro da dungeon. E ele está previsto para novembro desse ano. A editora coreana Board M anunciou para Essen Spiel o jogo Scient. Ele vai ser um jogo tático de 2 a 4 jogadores sobre mecânicas de Set Collection, baseado nessa temática de ciência. Mais informações, links na postagem. A editora Hurricane anunciou para esse ano ainda a expansão London Extension para o jogo Mr. Jack. Esse jogo chegou aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, e essa expansão vai adicionar uma nova configuração do mapa baseado na Londres de 1888, além de adicionar novos personagens, entre eles o professor Moriarty. Informações, links na postagem. A editora 2 Plus Games anunciou para 2018 dois jogos. Um deles é o Mystical Seeds. Ele vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores, que serão botânicos que pesquisam propriedades de sementes místicas. E outro jogo anunciado foi o The Forgotten City. Ele vai ser um jogo de construção de cidades, com alocação de peças e trabalhadores, que atende de 2 a 4 jogadores. Para o ano que vem, a editora Pleasant Company Games anunciou Green Heroes. Ele vai entrar em financiamento coletivo, né? Esse jogo vai ser uma reimplementação do Ancient Terrible Things. Ele vai vir em financiamento coletivo e vai atender de 2 a 4 jogadores. Mais informações no link na postagem. A editora Hasbro anunciou em parceria com a desenvolvedora de jogos eletrônicos Epic Games uma versão Monopoly de Fortnite, né? O jogo da criançada, o jogo mais jogado no mundo atualmente, né? E obviamente não vai ter nada de especial nas suas mecânicas, mas é interessante te ver novamente jogos, né, de videogame ou outras mídias sendo convertidas para board games. Isso, como isso é benéfico para nós, né, como jogadores e também como uma comunidade de board games. Mais informações aí no link na postagem. Dois jogos aqui pela Lauta Pelit, né, editora finlandesa, eu acho. eu acho que é finlandesa, mas enfim. Ela anunciou primeiramente Hokkaido. Ele é um jogo do mesmo, dos mesmos designers do Honshu, que chegou aqui no Brasil pela Conclave, né? E ele trata de um jogo de criação de cidade, né? Um card game com novos mapas e mecânicas. Ainda não tem previsão de lançamento, mas você pode encontrar novidades no link na postagem. Outro jogo anunciado foi o card game Silk Road, né? Ele é um jogo de comerciantes de 3 a 8 jogadores que buscam crescer e prosperar seu negócio nessa época, né? Das estradas ali, das especiarias e outras coisas, né? Então, mais novidades no link na postagem. A editora WizKids anunciou uma parceria com a rede de produção de luta livre WWE. E ela vai publicar jogos licenciados, né? O primeiro título que vai vir com essa linha, né? Vai ser a linha HeroClix, né? Pra quem conhece, é um jogo tático de miniaturas, né? Basicamente quase um wargame, né? Então, mais informações no link na postagem. A editora de Steve Jackson Games, em parceria com a USopoly, né? Só fazendo um adendo aqui, eu sempre falo USopoly, mas por conta da minha dislexia, eu sempre tirava o O. Tanto escrevendo, tanto falando. Então, USopoly. Pra esse ano, então, continuando aqui, ela anunciou o Munchkin Harry Potter Deluxe. Então, novidades aí no post. A editora polonesa, essa que vai ser difícil falar, hein? Nazza Kishgarnia, olha aí, Kishgarnia, anunciou um jogo de mecânica Roll and Write, né? Aquele de você rolar o dadinho e escrever, pra 1 a 5 jogadores, chamado Bouquet, né? Com as flores ali. Informações no link na postagem. A editora River Horse Games anunciou um jogo de tabuleiro baseado em The Hunger Games, né? Lá com os filmes da série dos Jogos Vorazes, né? Então, você pode aí conhecer mais novidades no link que eu vou deixar na postagem. 2 anúncios aqui pela Hopimpa Games. O primeiro delas foi o Horang Himba The Forest Keeper. Ele vai ser um jogo sobre tribos da Indonésia que buscarão trocar recursos e livrar a região dos lenhadores. Links na postagem. O outro jogo anunciado por ela foi o Akaraki de Java Herbalist. Esse jogo vai estar durante a Spiel Essen de 2018. Ele atende de 2 a 4 jogadores, com mecânicas de coleção de componentes e gestão de mão, onde você busca ser o melhor e o maior curandeiro de Java. Links na postagem. A editora Capcom Games anunciou Yozu. Ele vai ser um jogo de cartas com dedução e coleção de componentes sobre explorar o Jardim das Memórias Corrompidas. E ele está previsto para o ano que vem. Olha aí que novidade. A Ares Games anunciou o Starter Set do Battlestar Galactica Starship Battle, né? O X-Wing de Battlestar Galactica, digamos assim. E ele vai vir com 2 naves coloniais, sendo elas 2 Vipers Mark II e 2 naves Cylon Raiders, né? Essa versão inicial vai ter os asteroides, né, os campos de asteroide para você colocar como dificuldade no cenário, cartas de piloto, né, que vão dizer as habilidades, e vai vir em breve aí pela Ares Games. A Aege, né, a editora Aege anunciou Scorpius Freighter. Ele é um jogo de Matthew Dustin do Elysium e Pioneer Days e David Short, conhecido aí pelo Automobiles, né. Ele vai ser um jogo de temática espacial, né, de ficção científica, de 2 a 4 jogadores, com um tempo de partida de 45 a 75 minutos, e ele vai ter um pré-lançamento, digamos assim, durante a Spiel Essen desse ano. Então, mais informações em breve. Para 2019, a editora Game Brewer anunciou o jogo Fujikoro. Esse jogo ele passa em 1707, onde o Monte Fuji tá soltando lava para todos os lados, né? Inclusive, ele tá ameaçando certos templos e santuários, e o Shogun manda você e os outros heróis em busca de salvar o máximo possível dessa catástrofe. Então, mais informações em breve. E por fim, último anúncio aqui da sessão internacional é um jogo chamado Symphony. Não é o Symphony que eu anunciei anteriormente, o outro nome é mais complicado que esse, mas esse aqui ele vai ser um card game abstrato, onde você tem que fazer padrões, né? E colecionar notas musicais. Ele atende de 2 a 6 jogadores, num tempo de partida de 30 a 45 minutos. Olha que da hora. Indo aqui pro cenário digital, tem 3 notícias aqui. Foi lançado em acesso antecipado no Steam o jogo Battlecon Online, né? Durante a semana de lançamento ele teve todos os personagens liberados, mas ele vai ter todo um lance de rotação de personagens pra você jogar e testar, e você pode saber mais novidades aí no link na postagem. Outro aqui que foi anunciado no Steam, com valor de R$38, né? O Battlecon ele vai ser grátis, mas você pode comprar algumas coisas adicionais. E o jogo que eu tô anunciando aqui também é o Command & Colors Ancient. Ele vai custar R$38, mas até o dia 19/9 ele tá com 30% de desconto por R$26,60, né? Então, mais informações em breve. E outra notícia que a gente tinha até comentado aqui anteriormente, que a Asmodee ia lançar algumas versões de jogos digitais, né, jogos tabuleiro digitais, no Nintendo Switch, e durante a Nintendo Direct, né, pra quem não conhece, uma conferência digital, uma live, né, que a Nintendo faz regularmente, e lá foi anunciada a versão de vários jogos, Carcassonne, o Pandemic, o LCG do Senhor dos Anéis. Então, mais informações vão vir em breve aí pro Nintendo Switch. Vamos aqui pro Kickstarter, onde eu separei destaque aqui de várias campanhas que estão rolando nesse momento. São quatro campanhas, começando com a campanha do Horizon Zero Dawn. Essa franquia da Sony, né? E da Guerrilla Games, né? Onde eles estão com a Steamforged, lançaram essa campanha, faltam 10 dias aqui pra encerrar a campanha, eles pediram 200 mil dólares, atualmente já passou já de 1 milhão, onde você tem como comprar o jogo e também alguns addons com miniaturas gigantes de certos monstros, né? Ele vai ter um sistema bem legal com um cenário onde você tem movimentos dos personagens, dos monstros e muitas miniaturas como a Steamforged sempre faz. Mais informações, links na postagem. Outro jogo que eu separei aqui foi o Nantinark do Martin Wallace, com a produção da editora Phalanx. Ele é um jogo baseado no universo de Discworld, né? Pra quem conhece os livros ali. Ele atende de 2 a 4 jogadores, com mecânicas de controle de área, num cenário vitoriano, né? Faltam 2 dias aqui pra encerrar a campanha. Eles pediram 78 mil dólares. Atualmente tá em 218 mil arrecadados. Mais informações, links na postagem. Outro que falta 2 dias aqui é o Football Highlights 2052, do Mike Fitzgerald. Ele é um card game, né? Pra quem não conhece, ele também fez o Baseball Highlights, né? Ele vai ser um jogo de card draft, onde você tem que fazer todo um lance de escolher melhores cartas, melhores táticas, né? Pra você controlar e vencer com seus times. Então é bem legal, eu achei bem interessante, por isso que eu destaquei aqui. Sobre a campanha em si, né? Como eu falei, faltam 2 dias para encerrar a campanha, eles pediram 20 mil dólares, atualmente tá em 54 mil arrecadados. Links na postagem. E por fim aqui, eu separei o jogo The Artemis Project. Ele vai ser um jogo de dice placement com mecânicas de engine build, né? Onde você vai construir toda uma mecânica de pontos, de uma maquininha de pontos ali, onde ele tem um mapa muito bonito e tem bastante componentes, dados, cartas legais. Ele atende de 2 a 4 jogadores com um tempo de partida de 60 a 75 minutos. Ele arrecadou já 47 mil dos 25 mil pedidos e faltam 18 dias para o final da campanha. Mais informações, links na postagem. E um adendo aqui, né? Não é necessariamente board game, mas para quem gosta do Invasores do Mar do Norte, saiu o Kickstarter ali da campanha do RPG deles, né? O RPG lá do The North Sea Epilogues RPG. Pra quem não sabe, tá, vai ter esse livro de RPG com um monte de coisas legais ali. E também pra quem quiser comprar um playmat especial para o jogo Invasores do Mar do Norte, né? Ou em inglês, Raiders of the North Sea. Então, mais informações aí no postagem. Chegamos aqui no Cantinho dos Eventos, um bloco antes da gente encerrar esse podcast. Vai ter aí no final de semana que vem o Diversão Offline, vai ter a área de protótipos lá pelo Mansão das Peças, né? E várias outras novidades que vão vir em breve, a gente vai cobrir nas nossas redes de notícias, né? Telegram, Twitter, aqui no Ludopedia com os boletins. Então fiquem ligados aí nos links que eu vou deixar na postagem. E pro dia 6 de outubro vai ocorrer a edição de número 14 do Lady Lúdica lá no Rio de Janeiro. Mais informações, links na postagem. Agora sim, depois de um podcast gigantesco aqui com 48 minutos de gravação, que obviamente não vai ficar essa quantidade pra vocês, né? Depois dos cortes e os milagres, né, que a gente faz aqui pra deixar minha voz bonita. Chegamos aqui, finalmente, né, a edição número 45 do Jogatina BG News. Lembrando, você pode acompanhar as jogatinas e as notícias lá nos nossos grupos Telegram, nos canais de notícias, tanto no Telegram, lá no Twitter, também lá no Ludopedia, tudo na postagem. Lembre, você pode apoiar o Jogatina BG no PicPay. Então é isso. Eu fico por aqui em mais uma edição. Um beijo pra você e até o próximo turno. Tchau!